Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. Adoro o ápice da nossa mídia ser Velozes e Furiosos. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu tô morrendo de sono e nem tô assistindo Game Awards, né? Culpa minha, viu, Jefferson? Foi mal. Cheguei atrasado pra gravar. Eu acabei de voltar de um rolê do karaokê, só que esse karaokê ele é bem diferente de como pelo menos eu tô acostumado, né? É, sei lá, lá na Liberdade tem os karaokês que são boxes fechados, enfim. É, alguns karaokês são abertos e eu fui em um desses, que no caso você canta pro público que também tá lá, o pessoal que, sei lá, tá consumindo comida, enfim. E apesar de eu gostar de cantar, eu fiquei com muita vergonha de ir no palco, cantar, sei lá, cantar pra frente de um público que eu não conheço e com uma galera que eu não tenho muita afinidade, pra mim, não sei, fiquei meio tímido. Vocês também ficam tímidos quando vocês vão no karaokê? Sei lá, eu sei que daqui o Jefferson já é quase um cantor profissional de enka, né? Eu acho que ir no karaokê depende das pessoas que você tá perto, assim, por exemplo. Se você... É claro, tem gente que gosta de cantar, eu gosto de cantar. Mas não vale a pena. Tipo, se eu quero ir pra cantar, eu vou sozinho. Por isso que eu vou pagar eu mesmo. Pelo menos aqui no Japão. Aliás, eu nunca fui no karaokê no Brasil. É, eu acho que é mais com relação às pessoas. E essas músicas, assim, que você fala, ah, vai cantar Evidências, vai cantar Sandy Junior, vai cantar essas coisas. Eu acho que isso aí você tem que abraçar e pisar na merda e cantar o que todo mundo sabe. É assim que é a felicidade do karaokê. É soltar a voz. E soltar a voz sozinho não é tão legal. Até porque a voz sozinha, a voz da maioria das pessoas, são... É, ninguém aqui é cantor. E o Mario fala que eu sou profissional, eu só sou um entusiasta. Ah, ele tá sendo modesto, viu? Mas o karaokê que eu fui foi exatamente esse o esquema, viu, Jefferson? É, teve Evidências e teve Sandy Junior. Cantei os dois, no caso. Hoje, você comentou sobre cantar sozinho, é porque aí no Japão a experiência de ir no karaokê é que tem muitas cabines individuais, né? Pelo menos aqui no Brasil, as que eu conheço que são tradicionalmente brasileiras, não são karaokês que tem temática japonesa, é você cantar na frente de todo mundo. É na frente de bar, né, basicamente. É, exatamente. É, então eu acho esse o karaokê, eu não gosto desse, porque é que você vai cantar música popular e o karaokê, a máquina é brasileira, então são Evidências, Sandy Junior. Eu gosto de ir nos karaokês do bairro da Liberdade, né, que é o bairro, pra quem não é de São Paulo, é o bairro japonês aqui da... É, que não tá tão japonês mais. Aí lá são cabines e, diferente do que o Jefferson falou, você paga a sala, então se você tem, vai, uma sala de 12, não sei quantos reais a hora, se você dividir pra 10 pessoas, vai sair obviamente mais barato, porque você tá pagando a sala, o aluguel da sala. Então, eu gosto de cantar nesses, que são salas fechadas, aí você tá com o seu grupinho, e normalmente o grupo, ele gosta de música japonesa. É. Então, eu gosto de cantar, um cara, eu gosto, como eu leio japonês, eu gosto de cantar a máquina japonesa, porque eu tô lendo lá as músicas em japonês e são as músicas que eu gosto, né? Quando eu fui em um lugar assim que é bar, essas coisas, eu nem me atrevo a cantar, eu só fico ouvindo gente bosta cantando, assim, basicamente. Gente bosta é bom, mas eu concordo com vocês dois, acho que primeiro você tem que ir com um grupo de amigos que você tem mais afinidade, porque você vai se descontrair melhor, e segundo, eu também prefiro cantar em cabines com amigos, assim, nos bairros da Liberdade, pelo menos eu prefiro cantar musiquinha otaku, musiquinha japonesa, mesmo que eu erre, eu não faço a menor ideia se eu tô cantando direito ou não, eu fico mais à vontade pra cantar. E pelo menos... Pelo menos é uma música que você gosta mais, né? Talvez. Não que eu não goste de Sandy Junior, eu gosto. De Evidências, não é uma música que eu escuto todo dia, mas... Tamo na diversão, né? Como o Jefferson falou, mano, abraço capeta. A tão esperada premiação dos jogos eletrônicos aconteceu esta semana e não foi o Nintendo 3 Awards, foi o The Game Awards do nosso amigo Jeff Keighley. A gente já comentou um pouco no podcast retrasado sobre as nossas expectativas para o evento, para a premiação. Se você ainda não viu, tá no podcast Nintendo 3 18... No passado, não é? É um 86. É um 86, enfim. Se você não ouviu, não ouça, porque a gente errou tudo. não, senhor. É por isso que eu quero começar a falar agora, porque eu sugeri que Sekiro ganharia o jogo do ano, e acertei, eu tô muito feliz por isso. Mas não foi Death Stranding que você tava chutando? Não, eu tinha chutado Sekiro. Eu falei que gostaria muito que Sekiro ganhasse. Mas você chutou Death Stranding? Ah, eu achei que seria óbvio que Death Stranding ganharia. Ah, mas então, mas é querer é outro 500, né? Ah, mas duvidaram, desenharam de mim de novo, só pra comentar sobre isso. Que aí um dos teus de 5, 2 você chutou e acertou. Tá bom, vai. Mas eu acho que o mais importante, acho que, como a gente vai falar sobre a Nintendo, é falar não só sobre os prêmios que a Nintendo ganhou, mas também sobre os anúncios, né? Os World Premiere que aconteceram. Os três. Pra Switch foram três? Foram três. Pelo menos três importantes. Importantes, entre aspas, pra Nintendo. Então, é que pareceu que foi mais, porque a cada comercial eles vinham com um comercial do Switch. Nossa, nós temos muitos jogos. Aí você ficava vendo o Switch o tempo todo, mas realmente não era, né? Não. Eu não sei nem em ordem, não lembro em ordem, mas a gente teve três. Foi o DLC, a segunda parte do DLC de Marvel vs. Capcom. De Marvel Ultimate Alliance 3, que é com a Fênix e com os personagens do X-Men. É, basicamente colocaram Gambit, Iceman, colocaram a Fênix e a Fênix Negra também, mas é DLC pago, né? Sim, é a segunda parte do Season Pass deles. Uhum. E a gente teve um trailer de No More Heroes 3, uhum, que não mostrou gameplay nem nada, mostrou um trailer animado. É, mas foi curioso esse trailer, porque eu, pelo menos, eu não tava entendendo que era No More Heroes até apareceu o Travis. Sim, acho que era essa a ideia deles, a não ser que você percebesse a loucura, eu também não percebia. Só quando cortou, aí eu falei, ah, tá, isso era More Heroes. Você tem que ser muito louco pra perceber outra loucura, né? É, e teve o último anúncio, que foi ainda foi no início da apresentação, depois disso não apareceu mais nada, foi o Bravely Default 2. Talvez esse seja o maior impacto dos anúncios. O que vocês acharam dessas partes? Eu acho que o DLC de Marvel fica muito feio. Aí você percebe todos os jogos rodando bonitinho lá, tudo CG, aí você vê DLC de Marvel. É o que roda no Switch, ou o que eles conseguem fazer. Eu acho que fica muito feio, mas eu não sei o quanto as pessoas gostam desses personagens específicos. Eu achei, né, nesse quesito, eu achei pior Bravely Default 2, porque foi no Marvel, foi no pré-show, eu não lembro se foi antes ou depois de Final Fantasy VII, né, você percebe isso, mas no Bravely Default foi o Xbox Series X, um jogo exclusivo do PS5, e aí de repente Bravely Default, então eu acho que esse foi o choque, foi muito maior nesse, nossa, isso Switch, só isso, né, que o Switch consegue rodar, foi essa maior impressão. O Marvel vs. Capcom, ele não é tão bem animado, né? Eu acho que ele soca mais no gameplay do que na aparência. O jogo não é muito bem desenvolvido, né? Mas eu concordo que, mano, o Bravely Default foi um chute no estômago, porque eles pegaram basicamente o jogo do 3DS e transformaram em HD. Essa é a impressão que passou. Sim. Eu achei o Bravely Default, ele ficou meio... Eu entendo, ele é daqueles jogos que eu acho que eu já comentei aqui. São jogos de portátil que vem pro Switch, então... Você tem que lembrar deles como jogos portáteis, né? A gente tem, acho que como exemplo, Fire Emblem e Pokémon, que não são jogos primariamente de console. E eu acho que Bravely Default, ele é muito mais isso do que as duas séries citadas. Ele é muito o jogo de portátil. Como é o anúncio de um jogo novo, e o outro é tipo um videogame do ano que vem que você já sabia, e o outro um jogo que também de lançamento... Eu acho assim, tipo, pra mim deu. Pode ter ficado mais feio, mas meio que fica empatado, porque eu prefiro um jogo novo agora. Ou pelo menos na esperança de sair um pouco antes de final do ano que vem. A gente não tem a previsão, né, ainda pra nenhum deles. É que eu entendia, eu vou falar de Bravely Default porque talvez seja o que mais me importa, e No More Heroes a gente já sabia que ia lançar, né? No caso do Bravely Default, eu. Não tava esperando o Bravely Second, eu tinha entendido que encerrava todo o arco do Bravely Default e... Bom, não, era um jogo do 3DS, né? Eu não vi a possibilidade dele chegar no novo console. Foi do nada mesmo. Mas o que eu espero é que... Nem me importa muito os gráficos. Foi um choque que os gráficos estão iguais do 3DS. Mas uma coisa que me incomoda no Bravely Default padrão é que você não tem liberdade de você andar, né? Você anda às vezes no mapa mundo, nas cidades praticamente não tem exploração nenhuma. Eu espero que isso seja melhorado, talvez, nesses jogos, que você consiga manipular melhor o personagem, talvez. Eu não sei porque não mostrou gameplay nenhum, né? É um desejo meu isso, um desejo. Eu só achei estranho, é aquela coisa, é o nome porque a gente tem o Bravely Default, Bravely Second e Bravely Default 2. Então, é aquela coisa, a gente não sabe onde eles estão se decidindo ainda. É, talvez eu acho que Bravely Second remeta aqui uma sequência da história original, né? Bravely Second, Bravely Default, Bravely Second. Bravely Default 2 talvez seja uma nova história com novos personagens. Eu também espero que seja isso, porque o arco do Cheese e da Agnes acho que acabou. Eu não terminei o Second pra saber. Então, até lá eles estavam batendo, tá rodando ainda. Mas o. Só de o outro que a gente não comentou, que é o No More Heroes 3. Eu achei, eu vi o trailer estendido depois do YouTube. Ele é melhor, o trailer estendido, porque você tem um arco ali, né? Pra quem viu, pra quem não viu, é uma pessoa em um ETzinho, ele cuidando do ETzinho, o ETzinho no final volta super poderoso e ele aparentemente vai ser um dos bosses do No More Heroes. E você tem um arco muito melhor explorado, assim, porque é um pouquinho mais longo, eles conseguiram explorar melhor esse relacionamento dos dois. Então você vê o ETzinho, ele é mais nojento. E me animou o suficiente pra eu comprar Travis Strikes Back em promoção no Switch. Nossa, olha o gado aí. Eu gostava de No More Heroes 1 e 2, eu falei, vamos ver se o Travis continuar fazendo meu coração palpitar. Então eu fui lá e comprei isso aí e fui levado pro hype. Tá, jogo rápido, Jomon, valeu a pena ou não? O Travis Strikes Back, alguém? Eu joguei muito pouco, ainda sem opiniões, é Checkpoint. Jogo rápido. Eu só queria falar que o Suda, ele gosta de aparecer. Ele não trabalha, né? Ele só vai lá e aparece nos eventos de gala, apareceu no evento do Switch, só pra falar, sair do roteiro, e ele continua. Ele joga um trailer aqui, joga um trailer ali, do jogo. Come o canapé aqui. É só pra entrar na festa mesmo, porque eu não sei, eu não gostei. Era 2020, era pra ser 2020, cacete. Eu acho engraçado que o Travis, ele vai lá e dá aquela quebrada de quarta parede e ele fala assim, será que vai dar tempo? Tipo, quando anuncia 2020, então eu acho legal, eu gosto do estilo do Suda. Não, eu gosto do estilo do Travis, do No More Heroes, mas a gente já tinha visto um teaser na E3, né? Não sei se foi na E3 ou no Direct, mas a gente já tinha visto um teaser. Não precisa de outro teaser, cara. A gente já teve um. Acho que nesse momento, o ideal era que fosse um gameplay. Não houve, infelizmente. Só o Kojima pode? Cara, mas aí é um jogo AAA, puta. Não é AAA, é verdade. Muita gente considera o Death Stranding indie. Não sei te falar, cara. Nossa, se for indie, mano. Eles consideram indie, mas investimento é AAA. Pra mim, só porque o Kojima faz errado, não quer dizer que os outros têm que seguir. Mas os caras são excêntricos, esses. O Suda, o Kojima, esses caras aí é tudo excêntrico. Então, aí você critica a excentricidade de um, também critica do outro. Tá, justo, Jeff. Então, me quebrou. Bate no mais fraco que é mais fácil. E a pergunta-chave agora. Vocês acham que um anúncio da DLC de Smash, do quinto personagem do pacote, fez falta? Pra mim fez, porque eu tava assistindo principalmente pra isso. Só por causa disso, né? Tá bom. Principalmente. É porque o Joker ano passado foi muito bom, assim, foi um estouro, que era uma coisa que eu não esperava, e aí subiu a expectativa pra esse. Então, e na verdade não é só Smash, é qualquer coisa, porque a Nintendo não mostrou Zelda, não mostrou Smash, não mostrou Metroid, Bayonetta, teve nada, assim, foi... A única coisa dela é o Marvel. Eu acho que... Num momento como o The Game Awards, eu conversei um pouco isso com outras pessoas, The Game Awards está se transformando num evento também para World Premiere, para a aparição de novos jogos, de títulos, e é um momento que todos os gamers, todos os subconjuntos de jogadores, né, essas tribos que agora estão se formando de Microsoft, Sony, enfim, que já existe há muito tempo, tá todo mundo assistindo. Então, pessoas que talvez não acompanhasse uma conferência da Nintendo na E3, estariam acompanhando The Game Awards e poderiam ver algo da Nintendo. Eu acho que era um ótimo momento pra você colocar alguma coisa de peso ali. Faltou. Eu acho que o Game Awards, que ele tá se tornando um pouco de tudo, aí é difícil, porque a gente assiste 3 horas e não tem nada pra gente. aí a gente fica com uma sensação ruim. Se tivesse um anúncio de um quinto DLC ou alguma coisa interessante para os fãs da Nintendo, eu acho que a conversa ia ser outra. Então, a impressão que deu é sim, a Nintendo não liberou nada que eles pudessem falar, nossa, assisti, sei lá, 2 horas e meia e valeu a pena. Eu acho que a sensação é essa, de, tipo, eu não sei se ver só o console pra quem é fã de Xbox foi o suficiente, mas talvez tenha sido pra eles. Eles estão conversando sobre o console. A gente aqui tá sem falar nada, só reclamando, porque não aconteceu nada pra gente. É o que a gente faz, né? A gente só reclama. E pra Sony seria o Ghost of Tsushima, o grande foco deles? Sim, sim. E Velozes e Furiosos, né, que não vai sair pro Switch. Ah, não. Quando se o foco é Velozes e Furiosos, não vai ser bom. Então, não, olha, mano, momento spin-off aqui pra falar de Velozes e Furiosos. Que jogo feio, hein? O Vin Diesel, mano, gráficos de PS2 e PS3, hein? Assim, eu não sei o quão eu vou estar sendo escroto falando isso, mas eles estavam drogados, não estavam? Alguém, o Jeff, eu não sei se ele viu o negócio, não viu, né? Que é o Vin Diesel e a Michelle Rodrigues, aí você tá falando. É. Eles estavam. Não sei quem. Eu sei o Vin Diesel, eu não sei a mina que chamou ele, eu não sei o nome dela. Mas os dois estavam. A Michelle Rodrigues. Os dois estavam loucos. Eles não estavam em condições normais de consciência. Não, eu acho que eles são assim mesmo. É que é difícil a gente ver. Talvez até acompanhá-los, porque eles estão. Ali eles estão dentro de um universo de games que tá completamente fora da zona natural deles. Apesar do Vin Diesel ter falado, a gente é gamer, sempre jogou videogame aqui. Eu acho que ficou bastante artificial. Mas então, aquela coisa. É como eles estavam dobrados, como eles estavam rindo um olhando pro outro. Só ele fala, mano, eles estavam consumindo alguma coisa ilícita ali atrás e vieram, velho. Que não é a primeira vez no Video Game Awards, né? Alguém tá louco. Mas pelo menos dessa vez não teve graça. Da outra vez ele xingou o Oscar e mostrou o dedo no meio. Foi divertido. Sim, essa vez só foi triste o bagulho. Mas eu concordo com você que o Vin Diesel ficou de costa pra câmera. Isso não se faz. Foi feio. Agora. Quem paga mais? Com certeza é a licenciadora de Velozes e Furiosos, que tem bilhões de dinheiro. Pagaram pra ele estar ali, foi o último anúncio e é isso. A gente tem que aceitar. Eu acho que aceitar, assim, né? É óbvio, dinheiro, mas terminar com Velozes e Furiosos numa conferência, numa apresentação que o Phil Red, se não me falha, falou que é maior que a indústria de música, a indústria de filmes, aí coloca Day no meio, coloca Velozes e Furiosos terminando, só ele falar, aparentemente games não é tanta coisa assim, não, ainda outras empresas têm muito mais dinheiro pra investir nessas coisas. Eu fiquei com essa sensação também, e pra mim é a piada que não deu certo, ele queria fazer uma interação lá com a Michelle Rodrigues e ele ficou falando, virando pra ela e falou, não tá engraçado. Não conseguiu, velho. Aliás, o Vin Diesel não é engraçado, cara. Ele é só da hora dando porrada, mas ele não é engraçado. Eu gosto de algumas comédias do Vin Diesel, mas... A qual? Aquele que ele é um agente secreto e babá ao mesmo tempo? Tanto faz. Eu acho que é o suficiente. Não. Tá bom. E a gente teve as premiações... A Nintendo, corrijam-me se eu estiver errado, ela levou 3 prêmios, né? 2 de Fire Emblem e 1... teve Smash Bros. Também, que foi o melhor jogo de luta, e o jogo de família. Então foram 4, né? Eu não lembro demais, acho que foi isso. Foi o prêmio Nintendo, foi da Nintendo, né? vamos falar então do jogo família. O Luigi's Mansion 3 levou. Mereceu ou não? Eu acho justo. Merecido. Eu repito o que eu disse aqui, quebrar coisa com a família. É verdade, né? Teve esse comentário. Eu preferia Super Mario Maker 2. O Super Smash Bros. Como o melhor jogo de luta. Era um medo que não ganhasse se Mortal Kombat 11 levasse, mas merecido. Jump Force chegou perto, né? Não. Talvez, não, mas... lado. Muita gente critica Jump Force, mas eu gosto, tá? Ele tem características próprias. Mas eu acho que seria muito injusto o Smash não ganhar. Muita gente já ficou chorando falando que Mortal Kombat 11 tem mecânicas únicas, enfim. Mas é o que eu falei pra todo mundo. Nenhum produtor, você pode pegar qualquer produtor de jogo de luta, nenhum fez o que o Sakurai fez pra esse jogo. E só o fato de ele também ter conseguido trazer isso, assim, falando em questão de conteúdo, o que ele trouxe de novidade pro Smash e o que ele conseguiu fazer trazendo as principais franquias de jogos de luta pra dentro do própria franquia dele, é inovador. Se ele não ganhasse esse título, seria muito injusto. Se Smash não ganhasse o título, seria incoerente, porque como melhor jogo do ano, não ganha o melhor jogo de luta. E aí tiveram dois prêmios que eu fiquei muito surpreendido. Melhor jogo de estratégia, Fire Emblem Free House ganhou. Não é tão surpreendente. Eu achava... Podia ser difícil, mas esse eu achava com a melhor chance pra Nintendo, tirando o prêmio Nintendo. Então, mas é porque não tinham concorrentes à altura. Não vou falar isso, não vou desmerecer o jogo por causa das concorrentes. Eu acho que o Fire Emblem, ele ganha por mérito próprio, isso. E o Jeff, concorda? Ah, eu acho que várias categorias não teve concorrente à altura. Eu acho que, de novo, se você pegar só pela estratégia, eu não concordo com o prêmio, mas pacote geral, o Treehouse tá bem acima, assim, dos outros. Oh, mas agora a votação, o Treehouse ganhar... eu não sei, é que eu achei legal, muito legal de verdade, eu gostei, eu gosto, a gente já fez podcast sobre Treehouse, se você não ouviu, escute lá, o Skinner 6430, mas é muito um jogo de nicho, sabe, pra conseguir ganhar voto popular, isso me chocou. Aí é o público se manifestando, o nicho se manifestando e mostrando que se ele vota conciso, ele conseguiu ganhar. Foi impressionante. Sim, sim. Eu também me surpreendi. Eu falei, o quê? Fire Emblem ganhou o quê que era? Votando? Tinha essa categoria, aliás, nem sabia. Essa categoria nova. Eu não sei, como foi a votação? Eu não vi, só que o anúncio do prêmio foi tão roda de nota. Foi tão nota de rodapé que deu raiva, assim. Vários foram, né? Esse foi um deles. Então, mas eu acho que faz sentido. Quem ficou em segundo também foi Smash. É só pra... vamos dizer assim... das três companhias de videogame, a Nintendo é que tem fãs mais fervorosos. Então, eles votam e votam e continuam votando pra ficar puxando. Então, é bem legal ver o esforço dessas pessoas. Do tipo, ó, a gente não consegue ganhar lá, mas coletivamente, com muito esforço, grindando, a gente vota o nome do jogo. Mas grindando Fire Emblem ainda, isso que é o impressionante. Sendo que... Aliás, é a nossa campanha aqui, né? Sim, sempre. No Nintendo 3, a gente sempre fala aqui, a gente fica puxando sardinha, porque é fã mesmo. Então, é gado. É engraçado ver isso no Game Awards. mas em resumo, o Game Awards, eu nunca me senti tão mal em gastar 3 horas da minha vida à toa. Sério? Por quê? Eu acho uma... Assim, pra mim, fã da Nintendo, não teve nada demais, assim, Breath of the Wild foi legal. Mas eu poderia ter visto depois, né? Não teve o trailer de Smash que eu tava esperando. E como possuidor de PS4, jogo no computador e tal, não teve nada. Assim, não teve Ghost of Tsushima, a Sony mostrou no State of Play, falou, vai ter novidades daqui a pouco. E não teve nem data. Então achei, assim, o Microsoft, eu não entendi até agora o que é o console, se vai ter mais de um, se é aquele lá, o nome é Xbox One Series. Então eu achei, assim, eu gosto muito do o Jeffrey falando lá, o Jeff Keighley falando. Geoff Keighley. Eu acho ele legal, ele falando. O discurso do Red foi legal, mas foi muito diferente do resto, né? Que o resto é meio foda-se, o Red levando o maior a sério do indie. Uhum. Eu gostei dos Muppets, mas foram pontos que, durante esses pontos, eu tava vendo comercial de vape e do Google Stadia. eu acho que a gente esperar anúncios no The Game Awards é um problema, porque eles têm feito isso nos últimos 4 anos, né? Em 4, 5 anos, agora eu não sei de cabeça. Então a gente já tá esperando coisas grandes. O problema é que a premiação ficou muito extensa com isso, 2 horas e meia. Mas eu gostei muito da premiação, gostei dos prêmios, eu acho que foi muito justo esse ano. Alguns pontos eu não concordo. E os convidados são legais, vai. É que tá se tornando uma mistureba e virou um evento tão comercial que eles têm que ter muito anunciante, têm que ter vários anúncios diferentes, têm que ter espaço pra cada um, e aí complica. Então, mas eu gostei, no geral. Você faz o Awards, né, aquele vídeo de... Eu não lembro como foi ano passado e ano retrasado, mas você faz uma apresentação com todas as músicas dos jogos do ano, aí você para mostrar Velozes e Furiosos, e aí o Vin Diesel chama o ganhador de jogo do ano. É aquela coisa, você não é nem dessa indústria, sabe? Eu acho que ficou. Fica muito. É, a parte, a indústria, assim, sabe falar, tá, o maior show do ano tem que ter um monte de anúncio, paciência, mas não se leva a sério, porque tem que show do Green Day no meio do bagulho. Green Day agora tá com música no Beat Saber. Ah, não, não, não, não, pelo amor de Deus. Eu senti que esse ano o Game Awards ele foi muito engessado. Eu senti que o Game Awards ele virou uma coisa tão grande que você tem que encaixar as pecinhas no lugar certo. Você tem que dar destaque para a Microsoft, depois para a Sony, depois para a Nintendo, depois para a Riot. Eu senti que o meu problema não era com os comerciais, assim. É tipo, toda hora você tem que dar carinho pra alguém, pra ninguém ficar de fora. E como é uma vez por ano, eu não tenho essa sensação do Jomon. É tipo, tá bom, vai. Vou perder 2 horas a 3 horas aqui numa coisa que a gente fica gritando. Aliás, votação pra melhor do ano é aquela coisa. A gente não precisa de alguém ratificando os nossos jogos que a gente gosta. Mas a gente gosta de fazer mesmo assim. É uma coisa meio idiota. Mas a gente continua fazendo. É só por diversão. Só uma vez no final do ano não mata ninguém. E como Jeff Keighley, ele conseguiu reunir toda essa indústria, eu acho bem bacana. Mas aí agora eu tô vendo os efeitos que eu não gosto, que é todo mundo tem que ter o seu lugar pra brilhar. E às vezes quando não tem pra você, você fica com essa sensação de não teve nada. Mas a apresentação eu gostei, os comerciais... Independente se eu gosto ou não do comercial que tá lá, é o que paga aquele show. Então eu não vou ficar criticando. Mas é isso. O Game Awards é o que virou e você vê que tá sendo um produto que tá sendo refinado. E vai ser daí pra pior no ano que vem. Agora que passou o The Game Awards, você não pode perder por esperar. O Nintendo 3 Awards tá chegando. A gente ainda não sabe a data. E a gente ainda também não gravou. Mas fica no aguardo, porque ainda vai sair esse ano. Ou não. Tem que sair esse ano. Tomara. E Sekiro não vai ganhar. nem Death Stranding. Nem Death Stranding, ainda bem. Antes do The Game Awards, a Nintendo fez uma apresentação chamada Indie World, que é basicamente o Nintendo Direct em que eles colocam alguns jogos indies, alguns jogos que a gente já sabia que seriam lançados, outros novos, mas no total é uma apresentação exclusiva para jogos indies. Pra gente não se estender e ficar falando de cada um, o mais justo aqui, acho que é a gente falar dos que mais chamaram nossa atenção. Então eu vou começar falando de um jogo que eu fiquei bem na expectativa, que é o Sports Story. É basicamente o Golf Story, só que agora com vários esportes. Veja bem, o que mais me chamou a atenção em Golf Story é que ele é um jogo 2D em pixel art, né? Eu acho que o modo de golfe dele funciona e também tem um modozinho RPG igual Mario Tennis pro Game Boy e pro Game Boy Advance, que é um jogo que eu sou muito aficionado. E agora você vai ter tênis. Você vai ter tênis, vai ter golfe, vai ter outros esportes que agora eu também não me lembro. Talvez vôlei, não sei. Cara, e isso é muito disso tudo também. É muito foda, cara. Pra mim, é como ter um Mario Tennis do Game Boy e do Game Boy Advance com gráficos ainda melhores, mesmo sendo em 2D, mas é muito bonito pixel art. E eu fiquei muito empolgado com isso. Eu acho que esse é o nicho justamente que ele procura, né? O público que ficou órfão de Mario Esportes de portátil. Você pegou logo de cara, Mario, que era... Golf Story, ali. Então, não tinha pego de cara, não. Só quando veio o menininho, que é o personagem principal com o topetão, que eu percebi que era uma parecida com Golf Story. Mas ainda não tinha percebido que tinha outros esportes, porque eu falei, estranho, ele tá andando tipo com uma gangue assim, e vai ter golfe de novo. Mas aí eles anunciaram que ia ter mais esportes. Então, quando ele passa pra quadra de tênis, aí eu falei, legal, vai ser Tennis Story. Aí eu fiquei empolgado. Aí depois, quando ele mostra a maioria dos outros títulos, aí o meu hype foi pra baixo. Assim, cara? Porque apesar de eu gostar, eu acho que todos os esportes devem ter o seu lugar ao sol, pra mim é um de cada vez. Quando você faz coletânea de vários esportes, principalmente quando você é um indie, você não tem tanto dinheiro pra gastar, eu acho que aí começa a decair. Você vai ter que dividir recursos pra lá e pra cá. E o tênis, que poderia ser aprimorado, fica no básico. Essa é a minha conclusão. Também gostei, eu ia destacar Sport Story, só que eu gostaria que eles fossem de um esporte de cada vez. Acho que, pra mim, indo pra vários esportes ao mesmo tempo, você dá um passo maior que a perna. Eu entendo, Jeff, eu acho que eu concordo, e dá pra citar como exemplo que faz isso, é o Mario Sports Mix, que ninguém fala tão bem quanto dos Marios, quando é Mario Sluggers, Mario Hoop 3-on-3, que a gente já comentou. Mas eu acho que a expectativa é que seja meio que um Mario Mix, porque as mecânicas não vão ser tão aprimoradas, com certeza. Por exemplo, se você for jogar vôlei, você não vai ficar passando de um personagem para outro, criando estratégias, só como se fosse um jogo de vôlei, só que baseado meio que em FIFA e NFL, sabe? Não é essa a ideia. É mecânica simples. O tênis, você não vai ter saques especiais igual Mario Tênis, coisas do tipo. Você vai correr de um lado para o outro e rebater a bola. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É um jogo que pra mim chama atenção, que eu vou pegar porque é bonitinho, é Skate Burby. Eu não faço a menor ideia da existência desse jogo. Ele foi anunciado numa do ano passado, ou foi desse ano, foi por aí, e agora vai vir pro Switch, e passarinhos em skate são bonitinhos e é maravilhoso aquilo. Eu não sou fã de Tony Hawk, eu vou pegar. Então, mas esse jogo me pareceu muito bugado. Tipo, a física não tem nada a ver, assim, tipo, os passarinhos voando no skate e, tipo, sei lá, fiquei vendo o vídeo e falei, cara, isso aqui não tá fluido. Vale pela piada, vale pela fofura dos passarinhos em cima do skate. Mas é só isso. Roupinha no passarinho. Mas é isso que eu quero. Roupinha no passarinho. Eu gostei da apresentação do jogo do bolo lá, Bacon Switch. Ah, é verdade. Mas agora, todos esses jogos agora estão tendo esse negócio de simulação, né? De muita... Simulação não, de cooperação, né? Muitos jogadores jogando ao mesmo tempo, tipo, tentando cooperar junto e falhando miseravelmente. Então, eu achei que... Eu falei, vai ser um jogo que você vai ter que cooperar fazendo bolo. Mas no final das contas, você tem que alimentar alguma coisa estranha. Eu achei que pode sair alguma coisa daquilo ali. Pode ser uma coisa confusa e que dá pra se divertir. Mas a apresentação foi ótima, ele comendo um monte de bolo, eu acho que é muito melhor do que alguém apresentando o jogo e falando que o jogo é ótimo. Deixa o cara comendo bolo. Eu achei tão forçado aquilo que ele repetiu, acho que o prato duas vezes, assim, na mesa dele, eu acho. Ah, mas ele tava gostando, vai. Eu se eu tivesse no lugar dele, eu ia estar gostando também. Só pra falar desse jogo, o que eu fico com medo é que eles estão colocando a exaustão esse gênero de... vão colocar um conceito pra colocar a galera em cooperação e eles falharem. Já tem o de mudança lá de móveis, tem o da ambulância lá da Nintendo, vai ter esse também agora. Existem outros tipos, todos são meio que uma cópia de Overcooked, então não sei até onde que vai esse gênero e se vai enjoar em algum momento. Eu acho que não enjoa, porque eu acho que é só, assim, eu acho que tem jogos bons e tem jogos ruins. Aliás, eu acho que Catastronauts é um jogo do gênero Overcooked que é ruim. Mas Tools Up eu não sei, mas aquele Moving Out parece ser bom. Então acho que depende da qualidade do jogo. Acho que, por exemplo, várias vezes eu olho pro meu Switch e eu acabo jogando Overcooked com a minha noiva. E eu queria outra coisa. Então é esperar pra ver. Um outro que me chamou atenção, provavelmente eu vou errar o nome, é Super Mesh. Mesh da junção de várias coisas, né? Então, o conceito dele, você pega um gênero de jogo, mistura com outro e vira um jogo instantâneo. Eu fiquei em dúvida se os jogos são já pré-configurados de alguma forma. Então, por exemplo, se você vai juntar RPG com ação, vai virar esse jogo. Ou se simplesmente você configura mais coisas e você realmente monta um jogo. Porque a premissa deles é um jogo que você faz jogos. Então, sei lá, não é um RPG Maker, que é uma ferramenta completa, ou qualquer outro tipo de um Game Maker, alguma coisa do tipo. Mas você faz jogos dentro dele. E você joga. Eu gostei da premissa. Só queria entender mais pra como é que vai funcionar. Não sei o que vocês acham. Pelo que me pareceu, é mais engessado. Porque eles falaram que tem itens que aí você vai colocar os modificadores no jogo, né? Mas imagino que seja... Que a maioria dele seja engessado e você coloca algum detalhe aqui e ali diferente. que você libera enquanto joga variações aí dos jogos que você tem. Então eu acho que ele é até bem limitado. É, eu gostaria desse jogo, sei lá, com alguém com mais dinheiro. Talvez ficaria mais interessante. Mas acho que assim, pra experimentar preço acessível, eu acho que esse jogo é aquela coisa de... Quero alguma coisa nova, assim. Só pra ficar brincando, experimentando. É, ou tendo ideias. Acho que vale a pena pra isso. Outro que eu gostei, mais pela curiosidade do conceito, é o Boyfriend Dungeon. Que você é uma mina, tem várias armas que você encontra, acho que na dungeon, imagina, quando você explora as dungeons. E aí essas arminhas são namorados também, né? Ou namoradas, ou namoradês, não sei, ou não binário. E eu achei legal, quero ver como... Achei o design engraçado, tipo, o cara tira a roupa lá e dá uma musculadinha. Achei legal, quero ver o quão eles vão implementar bem o visual novel dentro desse jogo. Então, fiquei interessado, provavelmente vou pegar. Eu gosto de Picross, eu não amo Picross. Talvez esse seja o primeiro jogo de Picross que eu termine. Então, eu fiquei interessado em Murder by Numbers. Eu gostei do visual de anime. É sucessor anime. Espiritual do Phoenix Wright, hein? Precisa falar. Acho que tem só o cara da música do Phoenix Wright? Não, tem mais. Não é só o cara da música, não. Tem pelo menos uns dois ou três membros ali da equipe que trabalharam em Phoenix Wright também. Mas eu também fiquei interessado nesse aí. Esse era outro que tava aqui na minha lista. Não, mas a parte da investigação é basicamente Phoenix Wright, né? Você vai conversar um visual novel ali com os personagens e vai procurar por pistas ou... checar o que o pessoal tá falando pra depois bater com hipóteses por aí vai. É que parece que o grosso vai ser ainda Picross, né? Então. Aí acho que o qual nome? Eu tô com palavra em espanhol na cabeça, mas os tribunais, que é a coisa mais importante pro X-Rash, não é uma coisa que aparece. É, acho que isso vai ser substituído pelo Picross. E eu achei bonito Dreamscaper. Eu só não faço a menor ideia se vai ser legal ou não. Ele tem um visual interessante, né? Os personagens com aquela cara sem face, assim, né? Os personagens são meio que uns bonecos. E parece bem drogas, assim. Eu achei uma coisa da hora, assim. Eu tenho vontade de experimentar, provavelmente eu vou esperar, porque ele tem cara de ser jogo caro. Ó, o Jamon foi experimentar o jogo, tá, gente? Só pra deixar claro que... Pode ser. Senão... O Leãozinho tá batendo na porta aqui, só isso. Ele critica lá os dois no Game Awards por causa de droga e depois gosta de um jogo por causa que parece droga, né? Tudo bem. Eu fiz pro Erge. Pior que não é mentira, não. Eu fiz pro Erge mesmo. Você tem certificado? Eu já tive, eu já dancei a musiquinha do pro Erge quando eu fiz o Tá bom. Deixa eu só perguntar uma coisa. Ninguém aqui gosta de Escapes ou Action Verge? Não. Não ponto de falar. Porque foi One More Thing que ninguém se importou, pelo menos aqui nesse podcast. Acho que a gente vai talvez receber um pouco de hate de esquecer de citar isso e Streets of Rage, não sei. Eu vou anunciar o jogo rápido, onde falamos de notícias de forma rápida. E saiu a atualização 2.1 de Tetris 99, contendo um modo de times e a possibilidade de comprar temas que antes só estavam disponíveis em eventos. Tava precisando, né? Porque é chato você não faltar um tema. E aí, o tema que tava faltando ainda não lançaram, então eu tô sem meu tema de Luigi's Mansion 3. O que eu gostei e cada atualização de Tetris está me parecendo é que me impressiona também como eles conseguem refinar o jogo, né? O conceito era simples de muitas pessoas jogando Tetris ao mesmo tempo e foi evoluindo a ponto de ter ranqueada e por aí vai, e agora tem times, né? Então, muito bom. Eu tô sendo surpreendido a cada nova atualização. Switch foi lançado na China, com vendas estimadas acima de 50 mil unidades. Switch não, é o Tencent Nintendo Switch. É a mesma coisa, flopou. 50 mil unidades na China, 0.0001 comprou. Foi um condomínio que comprou o Switch. Foi uma casa de um condomínio que comprou. Mais preciso. Ubisoft diz que filme de Rabbids será produzido pela Lionsgate. E também foi um anúncio que vai ter um filme de Rabbids. O que a Lionsgate fez? Só pra saber. Eu procurei e não encontrei. Eu sei que eles como é? Publisher. Eles publicaram os Jogos Vorazes em alguns dos Jogos Vorazes. Que bom, né? É isso, então Rabbids vai ser Jogos Vorazes. Eles vão estar presos tipo dentro de uma cela. E é isso. E vão começar a se matar. Eles vão sobreviver. É Battle Royale de Rabbids. É bem isso mesmo. O bom é que Rabbids funciona com qualquer coisa. Eu não negaria um Rabbids Jogos Vorazes. Isso me motivaria aí no cinema. Porque pra ver um filme de Rabbids eu tô de boa, hein? Teria que colocar algum ator importante, cara. O Vin Diesel. Não. Eu aceito Rabbids Jogos Vorazes desde que a Rabbit Peach seja a vencedora. Ah, isso não vai acontecer. Com certeza eles não vão colocar as IPs do Mario num filme, assim. Se matando. Se matando ainda por cima. E como eu já esqueci de anotar, a notícia mais recente é que Pokémon agora ganhará uma nova sequência de animação, mas vai ser baseada em Galar, e serão 10 episódios. Basicamente como aconteceu com os outros animes, que é Pokémon Generations e o Pokémon... não lembro. Origins, exatamente. E são 7 episódios. São 7? Ai, que triste, cara. Diminui 3. E são 5 minutos ainda, mais triste ainda. Mas no posterzinho dá pra ver que tem 2 menininhos, nenhum deles parece com Ash, então será uma história completamente original. Fico feliz porque eu gostei das outras versões, gostei das outras animinhos que tiveram. Animinhos é um diminutivo pra anime que eu inventei agora. E, bom, espero que lancem logo. E parece a arte, parece diferente do resto que Pokémon faz, então estou curioso. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram em nosso site, na página do último episódio, que foi o Nintendo 3 188, se eu não me engano. 187, eu entendi esse. E onde a gente falou sobre a presença do Link em Super Mario Maker 2 e jogos de PC, porque no caso a gente estava comentando sobre o Wild Rift, que é o jogo de League of Legends para mobile. Tá vindo pra PC, e a gente deu um jeito de encaixar ali. Você vai entender se você escutar. E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. O primeiro comentário é do Fabrício Betran. E aí, galera? Zelda no Mario Maker 2. Eu achei bem interessante quando anunciaram a atualização 2.0 com a aparição do Link. Eu testei ele no dia da atualização e coloquei a Master Sword numa fase bem ruim que criei e joguei com o Link para testar as mecânicas. Eu achei que elas são bem legaisinhas. Uma pena ser só na versão do Mario de 8-bits. Podiam usar outras sprites de Link nas outras versões, mas ficou legal. Pena eu não ter muita noção pra fazer umas fases legais no Mario Maker. Ah, é bem por isso que você joga as outras fases, não cria as fases. É você e a maioria das pessoas que tá fazendo, então não precisa ficar decepcionando. Tá, e só pra comentar, eu acho que o do 8-bits é o melhor, porque a gente tem sprites do Link que a gente nunca teve, né? Que é o Link angulando a flecha em 8-bits, então... Se eles forem ter a quantidade de detalhes em cada personagem, é mais fácil trabalhar com 8-bits. E você dá um diferencial pro 8-bits, né? Que era o menos legal. Então você transforma isso. E ele falou que também acha que a Samus seria um bom personagem da Nintendo para colocar no Mario Maker. E bem, quanto aos jogos de PC, aos portes de jogos de PC do Switch, eu não faço a menor ideia de algum que possa comentar. Basicamente, acho que é isso, pessoal. Uma ótima semana e um forte abraço a todos. E aí, forte abraço. Forte abraço, Fabrício. Continue comentando, por favor. É importante pra nós, de verdade. E o próximo comentário é do Rodolfo. E ele falou que só discordo de vocês sobre o 007 GoldenEye do Wii. Eu adorava aquele jogo. Joguei muito ele online. Fiquei bem triste quando desligaram os servidores. Que outros FPS vocês recomendam no Wii e no Wii U? Caraca. Antes só quero comentar do 007. O que eu acho ruim é que eles cagaram na movimentação do jogo. Eu acho que eles tinham tudo pra fazer um excelente jogo até, vai. Por causa da mira do Wii. Eles não fizeram, mas eu concordo com o Wii, é uma ótima edição. 007 ficou ruim porque ficou parecido com Call of Duty, não ficou parecido com GoldenEye. Acho que pra mim a sensação é essa. Se o jogo é bom ou ruim, aí tem muita gente que se divertiu. Mas quando você faz a apresentação lembrando do clássico e você pega uma versão que parece um FPS moderno, aí você fica escondendo atrás de coisa, aí broxa. Mas tem bastante gente que se divertiu. Eu não consigo opinar sobre isso. Eu queria perguntar. Ele ficou triste que desligaram os servidores. A minha pergunta é, ele jogava até quando desligaram os servidores? É, uma boa questão aí. Sobre recomendar jogos, do Wii eu não vou me lembrar de FPS. Mas, no mínimo, no Switch tem tanto Fortnite quanto Overwatch. Os dois são excelentes. Ah, mas no Wii e no Wii U, pô. Não, no Wii U eu não vou lembrar de nada. Não, no Wii U tem aquele de zumbi, né? Mas é que o jogo zumbi é ruim U? Mesmo. Zumbi U é ruim, nossa senhora. Cara, é muito difícil. No Wii U também eles tinham um grande potencial pra fazer coisas boas e não fizeram. Eu tô tentando lembrar do Wii U. Eu não sei se você considerar FPS o minigame do Nintendo Land quando você joga com o Link. Pensei nisso. É, então quando você joga com o Link naquele minigame lá do Zelda, é legal. Eu acho um joguinho legal, só que é curto. E no Wii, eu gosto... Podem me julgar, eu gosto do Resident Evil Umbrella Chronicles e Darkseid Chronicles. É um FPS... não sei se considera FPS, é um shooter on rails. Eu acho legal. É shooter on rails, não é FPS. É, então o FPS tem que ter movimento livre? Acho que sim. Eu não sei. Pra mim, estando em primeira pessoa, é que o gênero shooter considera que você vai mirar, né? Eu acho que sim, acho que dá pra considerar FPS. Eu não sei, eu acho que ninguém considera FPS, mas eu, apelando, eu falo dele. Tem, assim, tem jogos que... É porque, assim, eu acho que no Wii teve muito jogo que ficou consagrado porque não tinha nada. E aí eu acho que Red Steel e The Conduit entram nessas coisas. E Red Steel 2 e The Conduit 2. Eu ia falar isso. Mas o melhor é o que acho que o Lucas citou. Medal of Honor Heroes 2 é o melhor FPS de Wii. E ainda jogar com a Zapper, aquilo ali fica bem bacana. É que eu acho que... A Zapper existe, tipo, se ela existe, deve ter muito mais jogos de FPS do Wii que a gente não tá lembrando. E, cara, acho que de todos que eles citaram, o único que eu posso continuar recomendando, nem sei se tem no Wii, é Duck Hunt. Eu acho que é o melhor FPS da Nintendo. E FPS ainda, bagulho. É porque é primeira pessoa e é tiro. Entra no mesmo lugar que o Resident Evil. E sobre jogos de console no PC, a Microsoft criou o Halo Wars, que é um RTS feito para consoles. E é muito bom. Também seria legal ver o Age of Empires 4 no Switch também, já que a Microsoft e a Nintendo estão muito parças. Nossa, eu queria um Age of Empires, hein? Seria muito bom. O 4, ele vai sair no Xbox One? Ah, provavelmente. Tudo que roda no PC também roda no Xbox One, teoricamente. É, mas aí tem aquele todo que a gente discutiu de controle, essas coisas. Não sei se eles vão portar o Age of Empires 4. O 2 eu não sei também se saiu no Xbox One, que agora o, tem o remaster, HD. Né? Ah, eles dão um jeito, cara. A câmera não é tão... Os controles não é tão confuso. Tipo, pra Age of Empires você não tem muitas teclas de atalho, esse tipo de coisa. Você consegue movimentar ali e colocar alguns botões como sendo atalhos pra algumas interfaces do menu. Isso é fácil de fazer. Eu gosto de Age of Empires, eu só não sei se eu gosto de jogar no... Aliás, eu não consegui jogar Halo Wars, tá? Eu joguei um pouco, não sei, eu não gostei. Eu acho que eu vou tentar dar uma outra chance. Eu nunca tentei Halo Wars, vou tentar ir no Steam. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo o que você achou do episódio. O que você achou do The Game Awards, das apresentações que tiveram, dos World Premiere, das premiações que a Nintendo recebeu e do Indie World, quais jogos que você mais gostou. Se você também tem alguma dúvida, entre em nosso site e comente que a gente vai responder no próximo episódio. E fiquem atentos pro nosso Game Awards, Nintendo Awards. Até errou o nome, então tá Nintendo importante. Nintendo 3 Awards. E não esquece de, depois de ouvir, xingar a gente, que isso é importante. Para premiação, sempre é importante ter um feedback negativo. É verdade. Esse